Fecheiro 15, capítulo 8. Homem de valor. Raios, como eu odeio barcos! Com este discurso de despedida emocionante a soar nos meus ouvidos, navegamos lentamente pelas águas do porto do Wilmington. 2 dias de compras e preparações colocou-nos a caminho de Cross Creek. Com o dinheiro da venda do rubi nas mãos, não precisáramos de vender os cavalos. Duncan partira com a carroça e os produtos mais pesados, com Myers a bordo para o guiar, e nós obtivemos uma passagem mais rápida e confortável com o capitão Freeman a bordo do Sally Ann. Uma embarcação singular e indescritível. O Sally Ann era quadrada, comprida, de laterais baixas e de proa arredondada. Tinha uma pequena cabina de menos de 2 metros quadrados, aproximadamente, deixando apenas 60 centímetros para se passar, e uma área um pouco maior do deck da proa à popa, agora parcialmente escondida por caixas, sacos e barris. Com uma única vela no mastro e um portaló acima da cabina, o Sally Ann parecia de longe um caranguejo numa pedra a abanar uma bandeira branca. As águas escuras de Cape Fear ficavam a apenas 10 centímetros abaixo da amurada, e as tábuas do fundo estavam sempre úmidas pela lenta infiltração. Mesmo assim, eu estava feliz. Com espaço limitado ou não, era bom estar na água, longe, ainda que temporariamente, do chamado do governador. Jamie não estava contente. De facto, ele odiava barcos com todas as suas forças e sofria enjoos tão fortes que observar a água a girar dentro de um copo já o deixava verde. O mar está muito calmo, observei. Talvez não te sintas enjoado. Jamie semicerrou os olhos desconfiadamente para a água cor de chocolate à nossa volta e fechou os olhos quando outra embarcação chocou com o Sally Ann de lado, abanando com força. Talvez não, disse ele num tom que indicava que, apesar da sugestão ser esperançosa, ele também acreditava que a possibilidade era remota. Queres as agulhas? É melhor eu colocá-las antes de vomitares. Resignada, toquei no bolso da minha saia, onde colocara a caixinha dentro da qual estavam as agulhas da acupuntura chinesa que tinham salvado a vida dele na nossa travessia do Atlântico. Ele estremeceu ligeiramente e abriu os olhos. Não, disse ele, talvez eu consiga. Conversa comigo, Sassenach. Faz com que me esqueça do meu estômago, está bem? Está bem, concordei. E como é a tua tia Jocasta? Não a vejo desde os meus 2 anos. Por isso, as minhas impressões não são lá grande coisa, respondeu distraidamente, com os olhos fixos numa embarcação grande que descia ao rio, numa aparente rota de colisão com o nosso barco. Achas que aquele negro consegue? Se calhar é melhor ajudá-lo. Talvez não devesses, disse eu, olhando para o barco com atenção. Ele parece saber o que está a fazer. Além do capitão, um velho de má fama que fedia a tabaco, o Sally Ann tinha um ajudante, um velho negro, livre, que lidava sozinho com a condução da nossa embarcação, com uma vara grande. Os músculos firmes do homem flexionavam-se e inchavam num ritmo constante. Com a cabeça grisalha, curvada devido ao esforço, ele parecia não notar a aproximação do outro barco, mas movimentava-se de modo fluido e fazia a vara parecer um terceiro braço. Deixa-o em paz. Penso que não sabes muito sobre a tua tia, não é? Perguntei, na esperança de distraí-lo. O barco movia-se forte e inexorável na nossa direção. A cerca de 120 metros de choque, ele abrandou na água, puxado por barris e montes de couro amarrados dentro de redes. Um odor pungente precedeu-o, de almíscar, de sangue e gordura rançosa, suficientemente forte para encobrir temporariamente todos os outros odores do rio. Não, Ela casou-se com Cameron de Erracht e saiu de Leor um ano antes da minha mãe se casar com o meu pai. Ele falava distraidamente sem olhar para mim. A sua atenção estava fixada no barco que se aproximava. Os nós dos seus dedos ficaram brancos e consegui perceber a sua vontade de saltar para a frente, agarrar no leme do homem e virar a embarcação. Pousei uma mão no seu braço para o impedir. E ela nunca foi visitar Lalibroch? Vi o brilho do sol no ferro, no cunho da amurada do barco, e as formas seminuas dos três homens da embarcação a suar, mesmo sob o sol da manhã. Um deles abanou o chapéu e sorriu, gritando algo parecido como "Oh, daí!" à medida que se aproximavam. Bem, John Cameron morreu de desinteria e ela casou-se com o primo, Black Hugh Cameron, de Aberfeldy. E depois... Ele fechou os olhos reflexivamente quando o barco passou por nós com o casco a menos de 15 centímetros do nosso. No meio de gritos animados e risos da sua tripulação, Rolo, com as patas da frente apoiadas no teto da cabina baixa, ladrava como um louco, até Ian o segurar e mandá-lo calar. Jamie abriu um olho e, ao ver que o perigo já tinha passado, abriu o outro e relaxou, tirando a mão do teto. Sim, bem, Black Hugh. Chamavam-lhe assim porque tinha um quisto sebáceo escuro no joelho. Ele foi morto enquanto caçava. E depois ela casou-se com Hector Moore Cameron, de Loch Aileen. Parece ter uma inclinação para os Cameron, disse eu fascinada. Existe algo de especial neles, como clã? Além de terem tendência para acidentes? Têm jeito com as palavras, acho eu, disse ele sorrindo ironicamente. Os Cameron são poetas e brincalhões, às vezes duas coisas. Lembras-te de Lochiel, não te lembras? Sorri pensando em Donald Cameron de Lochiel, um dos líderes do clã Cameron na época da revolta. Um homem bonito, com um olhar penetrante, comportamento gentil e elegante. Escondia um grande talento para a criação burlesca, com os quais, sotto voce, ele já me tinha divertido muitas vezes nos bailes em Edimburgo, durante o breve apogeu do golpe de Charles Stuart. Jamie estava recostado no teto da pequena cabina do barco, a observar o tráfego no rio com atenção. Ainda não tínhamos saído do porto de Wilmington e pequenas canoas e barcos passavam por nós como insetos aquáticos, passando por entre as embarcações maiores e mais lentas. Ele estava pálido, mas ainda não estava a enjoar. Apoiei também os cotovelos no teto da cabina e alonguei as costas. Apesar de estar muito quente, o sol intenso era confortante nos músculos doloridos por causa dos locais inadequados em que dormíamos. Eu passara a noite anterior enrolada sobre uma tábua de carvalho na área do bar de uma taberna perto do rio, dormindo com a cabeça no joelho de Jamie enquanto ele tratava dos pormenores da nossa viagem. Gemi e espreguicei-me. Hector Cameron era poeta ou humorista? Nenhum, de momento, respondeu Jamie automaticamente, levando a mão à minha nuca e massageando-a com uma mão. Morreu, sabias? Que maravilha, disse eu, gemendo de êxtase, quando ele calcou o polegar num ponto especialmente sensível. Refiro-me ao que me estás a fazer, não ao facto do teu tio ter morrido. Não pares. Como é que ele veio parar à Carolina do Norte? Jamie bufou, contente, e colocou-se atrás de mim para usar as duas mãos no meu pescoço e nos meus ombros. Aconcheguei o meu rabo nele e suspirei, feliz. És uma mulher muito barulhenta, Sassenach, disse ele, inclinando-se para a frente, para sussurrar ao meu ouvido. Estás a emitir os mesmos sons de quando eu massajo o teu pescoço enquanto eu... Encostou a sua pélvis ao meu rabo, discretamente, mas explícito, deixando bem claro ao que é que se referia. Hum? Hum, respondi, e pontapiei-o discretamente na canela. Ótimo. Se alguém me ouvir atrás das portas, vai pensar que tu me estás a massajar o pescoço, o que será tudo o que farás até sairmos desta embarcação. Mas e o teu tio falecido? Ah, ele. Afundou os dedos nos dois lados da minha coluna, esfregando lentamente para cima e para baixo, enquanto desenrolava mais uma teia da história da sua família. Pelo menos a conversa distraía-o dos enjoos. Mais sortudo e mais observador ou mais cínico do que o seu famoso parente, Hector Moore Cameron tinha-se preparado sabiamente para a eventualidade de um desastre com Stuart. Ele fugira do Culloden sem ferimentos e chegara à casa, onde colocou a esposa, o servo e as coisas portáteis que possuía dentro de uma carruagem, na qual fugiram para Edimburgo e depois embarcaram para a Carolina do Norte, escapando por pouco às garras da coroa. Quando chegaram ao Novo Mundo, Hector comprou uma grande extensão de terra, derrubou a floresta e construiu uma casa e uma serração. Comprou escravos para trabalhar a terra, plantou tabaco e índigo e, sem dúvida, exausto por tanto trabalho, sucumbiu à infecção de garganta aguda com a avançada idade de 73 anos. Depois de, evidentemente, decidir que 3 vezes bastavam, Jocasta Mackenzie Cameron Cameron Cameron, pelo que Myers sabia, recusava-se a casar novamente, mantendo-se sozinha como administradora de River Run. Achas que o mensageiro com a tua carta chegará antes de nós? Ele chegaria lá antes de nós, mesmo que gatinhasse, disse o jovem Ian, aparecendo repentinamente ao nosso lado. Ele olhou com ligeiro desagrado para o ajudante paciente que remava. Vamos demorar semanas para chegar lá a este ritmo. Tio Jamie, eu disse-lhe que teria sido melhor ir de carroça. Não te aflijas, Ian, disse-lhe o tio, tirando as mãos do meu pescoço. E sorriu ao sobrinho. Vais para a vara em breve e espero que nos faças chegar a Cross Creek antes do anoitecer, está bem? Ian olhou para o tio zangado e afastou-se para perturbar o capitão Freeman com perguntas a respeito dos índios e dos animais selvagens. Espero que o capitão não atire com o Ian borda fora, disse eu, observando Freeman a encolher os ombros magros defensivamente, enquanto Ian se aproximava. O meu pescoço e os meus ombros tinham gostado da atenção, assim como partes mais inferiores. Obrigada pela massagem, disse, erguendo uma sobrancelha para Jamie. Vou deixar-te retribuir o favor, Sassenach, quando anoitecer. Ele tentou rir com malícia, mas não conseguiu. Incapaz de fechar um olho de cada vez, a sua habilidade de me piscar o olho maliciosamente era muito prejudicada. Mas ele conseguiu demonstrar o que queria de qualquer dos modos. Com certeza, respondi, pestanejando para ele. E onde gostarias de ser massajado quando anoitecer? Quando anoitecer? Perguntou Ian, aparecendo como um fantasma antes que o tio pudesse responder. O que acontece quando anoitecer? É quando eu te vou afogar e cortar-te aos pedaços para servires de isca aos peixes, disse-lhe o tio. Por amor de Deus, não consegues estar sossegado, Ian. Pareces uma mosca dentro de um copo. Vai dormir ao sol, como o teu animal, que é um cão sensato. Ele fez um gesto com a cabeça para Rolo, que estava refastelado num tapete no teto da cabina, com os olhos semicerrados, mexendo ocasionalmente uma orelha para afastar as moscas. Dormir? Ian olhou para o tio, surpreendido. Dormir? É o que as pessoas normais fazem quando estão cansadas, respondi-lhe, controlando um bocejo. O calor cada vez mais forte e o movimento lento do barco eram altamente soporíferos depois da noite curta, uma vez que tínhamos acordado antes do amanhecer. Infelizmente, os bancos estreitos e as tábuas duras do Sally Ann não eram mais convidativos do que os da taberna. Mas, tia, não estou nada cansado, garantiu-me Ian. Acho que não irei dormir durante dias. Jamie olhou para o sobrinho. Veremos se continuas a pensar assim depois de estares à vara. Entretanto, talvez eu te dê algo com que ocupares a mente. Espera um pouco. Parou de falar. Entrou na cabina baixa e começou a remexer na sua bagagem. Meu Deus, como está calor! Disse Ian, abanando-se. O que é que o tio Jamie está a procurar? Só Deus sabe, respondi. Jamie tinha levado para bordo um cesto grande e fora evasivo ao dizer o que estava no seu interior. Ele estava a jogar às cartas quando dormi na noite anterior e eu imaginava que ele tinha adquirido algum objeto embaraçoso durante o jogo e agora sentia-se relutante em mostrá-lo a Ian. Ian tinha razão, estava muito calor. Só podia esperar que soprasse uma brisa mais tarde. De momento, a vela continuava parada como um pano de louça. E o tecido da minha camisa estava úmido, colado às minhas pernas. Murmurando para Ian, ergui-me e escorreguei em direção à proa, onde ficava o barril da água. Fergus estava de pé, na popa, com os braços cruzados, dando uma impressão esplêndida de um nobre, com o perfil bonito voltado para rio acima, com os cabelos escuros e grossos a esvoaçar. Ah, milady, cumprimentou-me, mostrando os dentes brancos. Não é um país maravilhoso? O que eu podia ver naquele preciso momento não era particularmente maravilhoso, pois a paisagem consistia num grande rio de lama a feder ao sol e um grande grupo de gaivotas e aves marítimas, todas muito agitadas por causa de algo fedorento que tinham encontrado à beira d'água. Milord diz-me que qualquer homem pode entrar com uma petição para 20 hectares de terra, desde que construa lá uma casa e prometa trabalhá-la por um período de 10 anos. Imagine, 20 hectares. Ele enrolou as palavras na boca, saboreando-as com reverência. Um camponês francês sentir-se-ia abençoado com 2 hectares. Parece que sim, disse, um tanto desconfiada. No entanto, acho que deves escolher os teus 20 hectares com cuidado. Algumas partes desta terra não são muito boas para a agricultura. Não arrisquei adivinhar a dificuldade que Fergus teria para plantar e cuidar da terra, naquela terra selvagem, só com uma mão, por mais que o solo fosse fértil. De qualquer modo, ele não estava a prestar atenção, pois tinha os olhos a brilhar, sonhadores. Talvez possa construir uma casinha em Hogmanay, murmurou ele para si mesmo. Assim poderia mandar vir Marsali e a criança na primavera. A sua mão tocou automaticamente o ponto vazio no seu peito, onde a medalha esverdeada de São Dimas estivera pendurada desde a sua infância. Ele juntara-se a nós na Geórgia, deixando a jovem mulher grávida na Jamaica, ao cuidado de amigos. Ele garantiu-me que não temia pela sua segurança, pois também a deixara sob a proteção do seu santo padroeiro, com ordens rígidas, para que a velha medalha não fosse retirada do pescoço dela antes do parto. Eu não podia imaginar que mães e bebés estivessem na esfera de influência do santo patrono dos ladrões. Mas Fergus vivera como carteirista toda a sua infância e a sua confiança em Dimas era total. Vais chamar Dimas ao bebé se for um menino? Perguntei a rir. Não, disse ele muito sério. Vou chamá-lo Germaine. Germaine James Ian Aloysius Fraser. James Ian, em homenagem a Milord. E a Monsieur, explicou ele, pois sempre se referia assim a Jamie e ao seu cunhado, Ian Murray. Marsali gosta de Aloysius, acrescentou distraidamente, deixando claro que não tinha nada a ver com a escolha de um nome tão comum. E se for uma menina? Perguntei, com uma lembrança vívida e repentina. 20 e poucos anos antes, Jamie mandara-me regressar pelas pedras, grávida. E a última coisa que me disse, certo de que a criança que eu esperava era um menino, foi: chama-lhe Brian, em homenagem ao meu pai. Ah, Fergus claramente não considerara esta possibilidade, pois pareceu vagamente desconcertado. Mas depois a sua expressão ficou menos soturna. Geneviève, disse ele com firmeza, por causa da Madame. E com isto referia-se a Jenny Murray, a irmã de Jamie. Geneviève Clare, penso eu, acrescentou com mais um sorriso encantador. Ah, disse eu, surpreendida, estranhamente honrada. Que honra! Obrigada. Tens a certeza de que não deverias regressar à Jamaica para ficares com Marsali, Fergus? Perguntei, mudando de assunto. Ele negou, abanando a cabeça, decidido. Milord pode precisar de mim, disse ele. Eu sou mais útil aqui do que seria lá. Os bebés são tarefa das mulheres. E quem sabe que perigos poderemos encontrar neste lugar desconhecido? Como se respondessem a esta pergunta retórica, as gaivotas levantaram voo a piar, sobrevoando o rio e as poças de lama e revelando o objeto do seu apetite. Um tronco grande, de pinheiro, encontrava-se na lama da margem e a parte de cima tinha uma marca de cerca de 30 centímetros mais escura, onde a água já tinha estado antes. A maré ainda estava baixa. Não tinha alcançado nem metade do tronco. Acima das ondas da água lodosa estava o corpo de um homem, preso ao tronco, com uma corrente à volta do peito, ou do que outrora fora o seu peito. Eu não sabia dizer há quanto tempo ele estava ali, mas pela aparência parecia ser há muito. Um estreito corte branco mostrava a curva do crânio, onde a pele e o cabelo tinham sido arrancados. Era impossível dizer como ele era, pois os pássaros já tinham feito a sua parte. Ao meu lado, Fergus disse algo de veras obsceno em francês, muito baixinho. Pirata, disse o capitão Freeman laconicamente, parando ao meu lado, tempo suficiente para cuspir o tabaco que tinha na boca, no rio. Quando não são levados a Charleston para serem enforcados, às vezes são deixados na maré baixa para que o rio suba e os mate. Há muitos assim? Ian também vira. Era crescido demais para me agarrar na mão, mas ficou perto de mim com o rosto pálido. Já não tantos. A marinha consegue fazer um bom trabalho, mantendo-os debaixo da água. Mas aqui há uns anos viam-se quatro ou cinco piratas por aí de uma vez. As pessoas pagavam para vir de barco vê-los afogar-se. É muito bonito aqui quando a maré sobe ao pôr do sol, disse ele, movendo o maxilar num ritmo lento e nostálgico. A água fica avermelhada. Veja, Ian, esquecendo a sua dignidade, agarrou o meu braço. Houve um movimento perto da margem do rio e vimos o que assustara as aves. Uma forma comprida e escamosa, com 1,5 m a 1,80 m de comprimento, entrou na água, abrindo um buraco profundo na lama macia da margem. Do outro lado do barco, o ajudante murmurou algo, mas não parou de remar. É um crocodilo, disse Fergus, e fez um sinal dos chifres, mostrando desagrado. Não, acho que não, disse Jamie atrás de mim. E eu virei-me e vi-o a espreitar por cima do teto da cabina, a figura na água e o V formado pelo barco à medida que avançava. Ele tinha um livro na mão, com o polegar entre as páginas para marcar, e agora olhava para o volume para pesquisar. Acho que é um alligator. Diz aqui que eles comem carne putrefacta e que não comem carne fresca. Quando apanham um homem ou um carneiro, puxam a vítima para a água e afogam-na. Depois arrastam-na para a terra e deixam-na ali, até apodrecer o suficiente para atingir o ponto de que eles gostam. Claro, acrescentou ele, olhando vagamente a margem, Às vezes tenho a sorte de encontrar a refeição já preparada. O corpo no tronco pareceu tremer ligeiramente quando algo o atingiu por baixo e Ian emitiu um som de choque ao meu lado. Onde arranjaste esse livro? Perguntei-lhe sem desviar o olhar do tronco. A parte de cima da vara de madeira vibrava, como se algo por baixo das ondas a mexesse. E depois a vara ficou parada e o rasto em forma de V pôde ser visto novamente, movimentando-se em direção à margem. Eu virei-me antes que pudesse emergir. Jamie deu-me o livro de olhos ainda fixos na lama e no bando de aves. O governador deu-me. Disse que poderia dar-nos jeito na viagem. Olhei para o livro. Encadernado em entretela, o título estava estampado na lombada com letras douradas. A História Natural da Carolina do Norte. Credo, disse Ian ao meu lado, observando a cena na margem, horrorizado. É a coisa mais horrível que já... Podia dar-nos jeito, repeti, olhos fixos no livro. Sim, espero que dê. Fergus, nada afeito a enjoos de qualquer tipo, observava o réptil avançar pela lama com interesse. Um alligator? Diz o tio. Ainda assim é quase a mesma coisa que um crocodilo, não é? Sim, disse eu, estremecendo apesar do calor. Virei as costas para a margem. Eu já tinha visto um crocodilo de perto, nas Índias, e não estava nada interessada em conhecer os seus parentes. Fergus limpou o suor do seu lábio superior com os olhos fixos na criatura assustadora. Uma ocasião, o Dr. Stern contou a Milord e a mim das viagens de um francês chamado Sonini, que visitou o Egito e escreveu muito do que vira e sobre os costumes. Dizia que naquele país os crocodilos copulam nas margens de lama dos rios. A fêmea deitava-se de costas e nessa posição não conseguia erguer-se sem a ajuda do macho. Ai sim, Ian era todo ouvidos. Sim, ele disse que alguns homens, tomados pelos impulsos da depravação, se aproveitavam da situação forçada da fêmea e matavam o macho e tomavam o lugar dele, aproveitando-se do abraço não humano do réptil, que dizem ser algo que dá sorte para a obtenção de posição e riqueza. Ian estava boquiaberto. Estás a falar a sério, homem? Perguntou a Fergus, incrédulo. Virou-se para Jamie. Tio. Jamie encolheu os ombros, divertido. Eu preferiria viver pobre, mas virtuoso. Jamie ergueu uma sobrancelha para mim. Além disso, acho que a tua tia não ia gostar que eu trocasse os braços dela pelos de um réptil. O negro, ao ouvir a conversa de onde estava na proa, abanou a cabeça e disse, sem olhar à volta, na minha opinião, qualquer homem que se tenha metido com um alligator para ficar rico, mereceu o que conseguiu. Acho que o senhor tem toda a razão, disse eu, com uma lembrança clara do sorriso charmoso e cheio de dentes do governador. Olhei para Jamie, mas ele já não estava a prestar atenção. Os seus olhos estavam fixos no rio, concentrados na possibilidade, esquecendo-se do livro e do alligator naquele momento. Pelo menos, esquecera-se de ficar enjoado.